Há um nome mais alto, há poder sobre a terra. Há um Deus eu posso confiar. Ele é Jesus. Jesus, nome mais alto para se adorar sobre terra e céu. Seu poder ministra sobre nós, seu amor nos fala forte ao coração. Posso confiar no seu amor, ele é rei, ele é senhor absoluto. Sua paz me invade todo ser, vem transforma meu viver e vem ser senhor de tudo. Mais alto pra se adorar sobre terra e céu. Seu poder ministra sobre nós, seu amor nos fala forte ao coração. Posso confiar no seu amor, ele é rei, ele é Senhor absoluto. Sua paz me invade todo ser, vem transforma meu viver e vem ser Senhor de tudo. Mais alto, nome mais alto, pra se adorar sobre terra e céu. Sobre terra e céu. Seu poder ministra sobre nós, sobre todos. Seu amor nos fala forte ao coração. Posso confiar no seu amor. Ele é Senhor absoluto. Sua paz invade todo ser, vem transforma meu viver e vem ser Senhor de tudo. Cristo, posso confiar no seu amor. Ele é rei, ele é Senhor absoluto. Sua paz.